35 лет шкода сели за ляйда пропишу на зеру, взял сумму до зеру, брал на зеру. Μαύρη, μετέχει στο γάρι. Thank you. sequência 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8, boa viagem. Chama agora a sua, 1, 8, 9, 5, depois do ano. Thank you. Obrigado, comandante. Eu já sabia, para o nível 050, estou ouvindo que nós damos certo e mais nada. Obrigado. Doutor, bom dia, Rona 372, passa 1700, a Cadu. 372, contato com a decolagem, 2 dias, 3 dias. Exército Fuga. Aliás, Fuga, via 3370, voo 3370.